interior chegou. O amor do ser humano entrou em extinção. Olhe pro coração para ver o que gastou. Frustração, posses, cofres sem chaves e código morse. A vida são fases e guerra por paz. Diferença em classes, veja o que olho cegou. Vazio que o tempo trouxe, quantos não te comprou. Várias se perdeu por dois. Eu vejo um falso amanhã, de dias em que não vão clarear. A perigosa frente se entregar. O tempo se torna difícil, quem se entrega ao vício de si próprio enganar. Quem guiará? Há sentimentos obviamente claros que se escondem em disparos de desprezo. Leveza dessa cura obscura em grande peso. Resumo do vazio espiritual é muito mais propício se deixar levar no mar de ilusões que o mundo abriu. Dá até que vi uma semana no erro, um mês inteiro de vazio. No quarto fechado, quarto fuzilando como um fuzil. É triste, igual o abandono do Brasil, mas quem tossiu? Após anos sentados na cadeira, cabelo branco barbado, doente calvo da mulher, vendo a vida passar. Não me deixa lá, há uma cama, por socorro doente de cama. Rascunho, digo uma escrita chamada solidão, que dá alerta para os manos que não tem o pé no chão. Fixa ficção da facção chamada rap. Meninos se gacham homens e homens que são moleques. Se deixar levar no mar de ilusões que o mundo abriu. A angústia interior chegou. O amor do ser humano entrou em extinção. Olhe pro coração para ver o que gastou. Frustração, posses, cofres sem chaves e código morse. A vida são fases e guerra por paz. Diferença em classes, veja o que olho cegou. Vazio que o tempo trouxe, quantos não te comprou. Várias se perdeu por dois. Eu vejo um falso amanhã, de dias em que não vão clarear. A perigosa frente se entregar. O tempo se torna difícil, quem se entrega ao vício de si próprio enganar. Quem guiará? Há sentimentos obviamente claros que se escondem em disparos de desprezo. Leveza dessa cura obscura em grande peso. Resumo do vazio espiritual é muito mais propício se deixar levar no mar de ilusões que o mundo abriu. Dá até gripe uma semana no erro, um mês inteiro de vazio.